rádio, estranho rola solto. Mais um irmão que cai, esse mundão tá louco. Eloquentes tentando te alertar que o crime não leva a nada a não ser várias balas na cara. Cotidiana que é sangrento, cruel e violento. Famílias ao relento, sem um trampo pro sustento. De um lado tá o crime, junto com a ilusão. Do outro a esperança, agonizando irmão. A sua salvação, só Deus pode te dar. Pelo caminho estreito, muitos não quer trilhar. Se arrisca em várias fitas, troca tiro com a polícia. O pente descarrega e o tambor gira. Mente atordoada, se pá psicopata. Na ganância pelas notas, mais um corpo furado de barra. Aqui se faz, aqui se paga no mundão, são várias tretas. Só deu pra ouvir os tiros e os furtos da moto preta. Homicídios tá no caso, na bota de cagueta. Só que a lei predomina, porque aqui ninguém é besta. Todo começo tem seu fim, vai da sua trajetória. Com muita fé, muita paz, eu vou colher na minha vitória. Que só me fortalece, irmão, nunca se esquece. Jesus morreu por nós, e a Deus agradeço. Me deu sabedoria pra viver no dia a dia. Proceder na humildade, sem patifaria. Descarrega minha ira aqui, mandando a rima. Informação para os irmãos, um salve, cabeça erguida. Sempre daquele jeito, respeita que eu te respeito. Tô correndo pelo certo, faço o que achar direito. Truta não vai de embalo, não quero ver seu atraso. Acabar no pó na pedra vai ser só mais um finado. Só mais um finado. Acabar no pó na pedra vai ser só mais um finado. Sem dó nem piedade, o estranho rola solto. Mais um irmão que cai, esse mundão tá louco. Eloquentes tentando te alertar que o crime não leva a nada a não ser várias balas na cara. Cotidiano sangrento, corpos furados de bala. Sistema faz jogo sujo pra enriquecer os canalha. Povo humilde e sofrido tá no veneno, irmão. O que nos resta é fazer a revolução. Ronda ostensiva de natureza especial. Vem de blazer maquinado no seu rosto, vejo mal. Olhar psicopata, forja as paradas. Se não tiver acerto, eles prendem as toneladas. De campana na quebrada, descarrega, troca o pente. Traficante troca tiro, é assim infelizmente. Invade as favelas, se emboca nos barracos. Prende viciado, cachimbo várias pedras. Traficante tá ligeira, minha parada cês não pega. Agride os irmão da periferia, não importa se é ladrão, trabalhador ou homicida. Passa na TV, parando com a rabala. Naipe aqui agora, paga pau pros canalha. Quer mostrar serviço, prefeito da cidade. Viaturas tão blindadas, câmeras pela cidade. Tem um doutor que quer acabar com a ponte da amizade. Sem dó nem piedade, o estranho rola solto. Mais um irmão que cai, esse mundão tá louco. Eloquentes tentando te alertar que o crime não leva a nada a não ser várias balas na cara. Cotidiano sangrento, corpos furados de bala. Sistema faz jogo sujo pra enriquecer os canalha. Povo humilde e sofrido tá no veneno, irmão. O que nos resta é fazer a revolução. Sistema joga veneno e é cadáver com bala. Se mata tipo na guerra, vai na pedrada, na faca. Virou rotina de ver sangue no chão na TV. Parte legal, homicídios, maconha é o que mais se vê. E os busão tá lotado, mercadoria prendida. Os PF é lucro, tem de tudo a reveria. Mas que raça embaça, não foi com a cara, cadraça. Tirar o trampo que nada, cês quer ver nós meter bala. Cotidiano difícil, violento, sangrento. Sirene, tiros, rajadas, só tristeza, lamento. E nunca mais vai voltar, sinto um aperto no peito. Não entendo porque tinha que ser desse jeito. Na mente o mal predomina, mete os calibre na cinta. Vai na bota e pipoca, é mais um velório na fita. Vingança gera vingança, constantemente matança. Sangue ao lado criança, só nos resta esperança. Ocupar a cabeça com algo que não é inútil. TV só prega ganância, pra ganhar dinheiro sujo, cê vem pagar de honesto. Eu te conheço então, quer comprar o meu voto, é sua cara ladrão. E o xerife dos bairros tá de peão nos blindado. Qualquer um é suspeito, se prepare pro enquadro. Qualquer um é suspeito, se prepare pro enquadro. Sem dó nem piedade, o estranho rola solto. Mais um irmão que cai, esse mundão tá louco. Eloquentes tentando te alertar que o crime não leva a nada a não ser várias balas na cara. Cotidiano sangrento, corpos furados de bala. Sistema faz jogo sujo pra enriquecer os canalha. Povo humilde e sofrido tá no veneno, irmão. O que nos resta é fazer a revolução. Tem que botar pé na humilde, ok?